Gente, ó, a Enel tirando. O macaco morreu. Ó, o macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. Ai, o macaco tá duro. Ai, o macaco vai cair. Ó, o coitado do macaco morreu. Morreu de choque. Em frente, o laticínio do Arnaldo grudou no fio e morreu. É, foi alguém que ligou ou vocês que achou ele aqui? Achou, já ele subiu e fechou curto. Fechou curto. Aí, aí desligou o fio? Desligou a energia? Não, tá ligado. Tá ligado. Não, não caiu o disjuntor, não? Caiu, não. Não. Mas ele caiu, né? Gente, energia elétrica não perdoa nem macaco, meu Deus do céu.